Isso é mirar, dezembro de 2009. Rima sangrenta, é nóis, pode querer. O sangue vai jorrar, tua cara vai estourar. Filha da puta pro escambé, pá, me odoar. Essa merda de país, querem boa publicidade. Criança vende seu corpo, essa sim é realidade. Vejo bosta na TV, no Faustão, no Gugu. Porcaria de sistema, quer saber, vai tomar no cu. A quadrilha sanguinária vai arrancar o teu pescoço. Prepara a família, vem tua cara no esgoto. Bala de coxa no meio do olho, Luiz Inácio no sufoco. O que adianta procurar o troco, sempre vem com a mesma cara. De fracassado, sou obrigado a ter os ferros lá na caixa. O Brasil me obriga a andar de cano na mão. Tipo é de emprego, eu só vejo decepção. É gamberra e dando soco na minha cara, dando chutão. Seus políticos de merda, diz adeus população. Quero ver tu segurar, os revoltados tá na rima. De slide na tua cara, cê coçou na tua filha. Se tu não quer morrer, se prepara pra ajoelhar. Reza quanto tu quiser, que se for não vai adiantar. O sangue tu abalou, o governo se borrou. O PT apavorado, até nas calças se cagou. Pensou em 2014 e a favela passa fome. Mas senti furo e rancor, que aqui dentro nos consome. Só vão me entender quando tiver no cativeiro. País que você governa tá pior que o puteiro. Só vê de uma chorando de carrocinha reciclando. Muitos querem dinheiro fácil e acabam se matando. Criança se pelando, pau do bispo já chutando. Essa porra de Brasil, uma rima de 50 por ano. A minha inspiração vem do pobre favelado. Barraco, hospedado, pedra, valetão arregaçado. Quando chove é um caos, se desespera, larga tudo. Angu já toma conta pra viver nessa porra de mundo. Que se foda o sistema, tô de olho nos malotes.